Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição, mais uma? Não. Isto já parou há 6 anos, miúdo. Muito longe. Então vamos começar isto outra vez. Olá, sejam bem-vindos à emissão do Imaginário 21. Mais uma vez, depois de 6 anos em que disse epá, vou ali, já venho e tal, e coisa, não sei o quê, e tal. Voltei porque gosto muito de fazer rádio, voltei a ter condições, isto, 6 anos, a vida e tal, tropeça, vai para ali, vai para aqui. E eu não sei bem onde é que o imaginário ficou, mas estava cá, no coração. E portanto, quando as coisas são feitas com o coração, é fácil de fazê-las. E sobretudo, é mais fácil voltar a elas do que se calhar. Há outras que a gente não tem assim tanta saudade, mas como isto não é um programa, isto ainda por cima é domingo à noite ou é segunda à tarde, sim, porque agora vocês podem ouvir a qualquer hora, em qualquer dia da semana, qualquer edição do Imaginário ou de outro programa da Antena Web, já agora, para quem quiser, antenaweb.info é o site da rádio onde vocês podem ouvir este programa, que é o melhor deles todos, obviamente. Ou os outros que também são bons, pronto, estou a brincar. Não. Ou este programa, ou todos os outros que a Antena Web tem, os conteúdos escritos, faça o favor de lá passar e deixar a vossa opinião. Nós iremos ter um e-mail para vocês poderem contactar comigo ou com o programa, mais propriamente, em que possam deixar opiniões, elogios, só elogios, está bem? Críticas, não apetece. Mas elogios, sobretudo, muitos elogios, faz favor. Pronto, nós estamos a tratar dessa parte, esta é a primeira emissão, vamos falar um bocadinho de política internacional daqui a nada, eu sei, não, calma, não comecem já a saltar de alegria e tal. Ah, é política internacional, adoro! Não, tenham calma. Pronto. Vamos falar um bocadinho, esta emissão vai ser um pouco para mostrar a cara do programa, também o que eu evoluí nestes 6 anos, se calhar um pouco mais descontraído, menos sério e menos eu a tentar fazer um ótimo programa de rádio com uma voz muito bonita e tal, que eu também sei fazer aquela voz do Oceano Pacífico, mas agora não fazendo publicidade a programas de outras rádios, focando-me já agora no meu, acho que vamos ter um excelente alinhamento, porque quem escolhi fui eu, não é? Pronto. Depois, também, para além do alinhamento, vamos ter um assunto interessante para falar e vamos, sobretudo, levar a vida assim, mais leve, mais solta, com mais energia, com mais boa disposição. E se calhar isto depois agora depende de muitas coisas, muitas negociações, mas se calhar até vou inventar aí um passatempo para vocês poderem participar, para saber que vocês estão aí, que estão a ouvir e que estão a gostar, e a mandar flores e cartas e tudo, e fãs por todo o lado. Isto vai ser uma maluquice, vai ser uma loucura. Eu nem sequer vou poder sair de casa para ir trabalhar e pagar as continhas, não é, pessoal? Pronto, mas agora, e sem mais demoras, que isto, já sabem que os meus interlúdios são muito, muito grandes, mas sem mais demoras, vamos aqui espreitar a playlist, que eu já sei qual é e vocês não sabem, pronto, mas vão passar a saber, e vamos começar com um cantor que eu gosto muito, muito, muito, que também tem assim uma voz do Oceano Pacífico mais embagaçada, mas é um artista subejamente conhecido, e esta canção é maravilhosa. E de quem é que eu estou a falar, perguntam vocês, exatamente, estou a falar de Joe Cocker e de Never Tear Us Apart, que é uma música de um, já assim, já velhita, como eu, Eu ainda sou mais velho que a música, mas não vou dizer mais que isto. A data de lançamento foi em 1987. 1987. Desgraçado do homem. Bom, pronto. Mas, quer dizer, ouçam. Vocês é que sabem o que é que querem ouvir. Eu quero ouvir Never Tear Us Apart do Joe Cocker de 1987. Anos 80, grandes músicas. Vamos ter mais aqui no Imaginário 21. E depois, logo em seguida, vamos ter outra música que eu adoro. Isto é só músicas que eu adoro, coincidentemente, não é? Já que eu tenho. Pois, exato. Bon Jovi, It's My Life. É a vida dele já há muito tempo, coitado. Farta-se ganhar dinheiro no Bon Jovi. John, como é que é? Já arranjavas algum, não é? Que o pessoal aqui está a precisar. Portanto, o It's My Life dos Bon Jovi, do álbum Crush, com a data de lançamento de 2000, portanto já uma música do século XXI, não é? Que ela já não é velhinha, já não é assim tão velhinha. Se pensarem bem, já tem 17 anos esta música. 17 anos, muitos anos já. A vida passa muito depressa. Quem não ouviu, não deve ter vivido no planeta nestes últimos 17 anos. Quem ouviu, pode sempre ouvir outra vez, porque esta é daquelas músicas que nunca farta e a gente pode ouvir as vezes que quiser, é uma maravilha. Estas músicas bem feitas e não vou passar, nunca vou passar, jamais irei passar alguma vez na vida desse passito, está bem? Não peçam que eu não vou passar, não vale a pena. Eu sei, já estavam aí, não, está bem? Porque para isso já temos as outras 995.424 rádios a passar essa música, não é? Toda a hora é todo um instante. Bom, até já me está aqui a dar uma dor de burro. Portanto, vamos mudar de assunto e vamos mudar para a terceira música deste bloco, Learn to Fly, dos meus queridos Foo Fighters. O álbum é There Is Nothing Left to Lose, de 1999, e ganham Grammys e MTV Awards e tudo, e ganharam tudo. Estes gajos ganham tudo. É uma porcaria fazer uma parte desta banda que eu adoro e que curiosamente começou com o baterista dos Nirvana, o David Grohl. E para quem não sabia, fica a saber. Quem sabia, diz: ah, pois estás a estar mais esperto. É assim mesmo. Gente dá informação, troca informação, é assim mesmo. Olha, o que é que vai acontecer agora? Agora vocês vão ouvir as músicas que eu vou ali e já volto. E para depois continuarmos o nosso programa, e sim com uma toada um pouco mais séria, mas sempre dentro daquela energia que a gente quer partilhar. Não só a gente, não. Peço desculpa, nós, que nós queremos partilhar e que queremos que vocês ouçam no domingo à noite, na segunda de manhã, na terça à tarde, onde vocês quiserem, em que fuso horário, aliás, até vos digo uma coisa. Em que fuso horário vocês quiserem, olha. Se vocês estiverem a ouvir isto nos Açores, é Imaginário 20. Se vocês estiverem a ouvir isto em Madrid, é Imaginário 22. Se vocês estiverem a ouvir isto no Japão, não faço puto de ideia que horas é que são lá agora, que também era só o que faltava eu agora decorar todos os fusos horários. Bom. Tá bom? Vamos lá ouvir então a música e eu já volto. Até já! Ask me what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they can never. Terrors apart. We could live for 1,000 years, but if I hurt you, what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. Forever, I ain't gonna live forever. Olá, bem-vindos de volta. Boa primeira seleção. Estas três músicas ali para entrar em força, grandes malhas. Vocês ficaram convencidos, não é? Espero que sim. Foram músicas poderosas, sobretudo. Já vamos ter algumas baladas para aqueles corações mais moles que estão presentes também e que também merecem o seu destaque aqui no nosso programa. Para já vamos avançar com a próxima seleção de músicas. Dizer-vos e continuar a insistir para que vocês ouçam a Antena Web, de modo que eu tenha trabalho, vá lá, por favor. Portanto, ouçam o Imaginário 21 e vão lá, passem lá, antenaweb.info. Façam o favor de lá passar e de comentar e de falar da vossa experiência na rádio e comentarem com os amigos e partilharem no Facebook e nas outras redes sociais, todas as quais eu não me lembro o nome agora, mas façam isso, partilhem. Eu irei partilhar também um pouco da minha experiência no meu Facebook, sobretudo os programas e quando já estiverem disponíveis para download. Vou também partilhar tanto no meu Facebook como no meu Instagram alguns passos deste programa e partilhar no fundo a felicidade que é fazer um programa de rádio, ter um programa teu de rádio, seja em que rádio for, seja onde for, mas o quão é importante nós realizarmos os objetivos, e isso também vamos deixar para a conversa lá mais à frente. Agora, e sem mais demoras, e para não estar aqui a encher chouriços que ninguém quer dizer, eu gosto de chouriços, podem mandar chouriços por e-mail se quiserem. Bom, e agora vamos ouvir mais três músicas espetaculares de três bandas, outra vez espetaculares, isto é uma constante na minha escolha. Vamos ouvir primeiro, e sem mais demoras, vamos ouvir Other Side. Other Side, que é uma música dos Red Hot Chili Peppers, do álbum Californication, que é de 99. Eu ando ali, 99, 2000, 87, 90, isto é um complô, está tudo programado, e coisa, e puf, acabou-se, pronto. Está bem? Não. Red Hot Chili Peppers, então, com aquela no álbum Californication, esta é uma das faixas. Other Side é bem conhecida, dado o lançamento foi 99, se bem que diz aqui que foi lançada a 11 de janeiro de 2000, portanto eles atrasaram-se um bocadinho, depois lançaram aquilo em 2000, só para um gajo não ter razão quando leu a data de lançamento. É isto que eles fazem. As editoras estão todas contra mim. Isto é um complô. Pronto. Queen. Não podia faltar no meu programa de reestreia, digamos assim, do álbum The Game. Em 1980, cá estou eu. 80, 90, 2000. Isto não me passa daqui. Já agora, a composição ficou a cargo de John Deacon. Espero estar a dizer bem. E é Another One Bites the Dust. Another One Bites the Dust é uma das minhas favoritas dos Queen. Quer dizer, tudo que o Freddy canta é favorito automaticamente. Leva logo a estrelinha. Não tem hipótese. O homem canta demasiado, ou cantava demasiado, porque ele agora deve cantar, mas é noutras esferas, para quem acredita nisso. Deixemos isso também para outro programa, se bem pode servir como tema. Mas para já dizer que os Queen são, as músicas dos Queen são intemporais, como é óbvio. E que lá está, é daquelas músicas também que se podem ouvir, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir 100 vezes, que não cansa, não se forem 100 vezes seguidas, não é? Pronto. Aí é capaz de cansar um bocadinho e tal. Por último, neste bloco. Ah, não é o último, é neste bloco, malandros. Pronto, por último, neste bloco, vamos ouvir Fear of the Dark, dos Iron Maiden. Eu estou um bocado disléxico. Muito bem. Dos Iron Maiden. Isto foi lançado em maio de 92 pela EMI. Apesar da gravação ter sido em 91. em Essex, na Inglaterra. Toma, vai buscar, embrulha. E posso-vos dizer que, agora os Iron Maiden vão ficar chateados comigo, mas posso-vos dizer que é a única música que eu ouço dos Iron Maiden. Não há mais nenhuma que eu ouço. Não consigo. Peço desculpa. Até a minha namorada me tenta convencer, toda a gente tenta convencer, isto é espetacular, e não sei o quê, e tudo preto, e não sei o que mais, e fazer aquelas cenas com as mãos, e a gente somos bem malucos e tal, mas depois, ai, não entres no comboio sem bilhete que levam preso e tal. Pois claro, é, a gente somos todos assim, andas drogados na música, e depois, exato, muito bem. Portanto, esta vai com dedicatória especial para a minha querida Ana. Ana, eu sei que estás a ouvir, porque se não estivesse a ouvir, te levas, percebeste? E, portanto, esta é para ti, Fear of the Dark. Tu não tens medo do escuro, porque tu és boa metal e não sei o quê. Portanto, esta é para ti. É para ti, mas é para todos vocês. Vocês apropriem-se da canção à vontade, estejam à vontade, que eu não sou, como é que se diz, invejoso, não é? E para já terminamos esta parte com mais uma recordação, antenaweb.info, sou grande chato, mas tem que ser, o patrão é que manda, eu também mando um bocadinho, e portanto a gente enfia aqui o site sempre que pode, para que vocês nunca se esqueçam de ir lá visitar e pôr nos favoritos e partilhar com a sogra e com o piriquito e com o gato e com o cão e com toda a gente. E fiquem então com The Side, Another One Bites the Dust e Fear of the Dark. Toma lá assim três fresquinhas, toma lá, já foste. Até já! Cemetery where I married the sea, a stranger thing that never changed my

Bem-vindos de volta. Onde é que vocês iam? Hein? Agora vai começar a parte mais interessante do programa. E vocês iam-se embora depois de ouvir estas três fantásticas músicas, era? Pois, não pode ser. Então. Ai, ai, ai, ai. Bom. E cá estamos nós de volta após estas três músicas. Na verdade já foram seis desde o início do programa. E vamos agora para uma parte que eu também gosto muito, para além de passar música, gosto muito de conversar. Uma vez que vocês não estão aqui fisicamente comigo, eu tenho-me a falar sozinho. Pronto. Pode ser, não é? É um desporto, é como outro qualquer, não estou maluco e tal. Todas aquelas coisas que a gente diz para se convencer. Portanto, agora, depois de Red Hot Chili Peppers, The Queen e Iron Maiden, três pesos pesados. Vamos falar então do tema do dia, digamos assim. Mas será o tema do ano, dos próximos 4 anos, de tudo. Portanto, política internacional, tema do ano, o que é que pode ser e tal. Exato, Donald J. Trump, o 45º presidente dos Estados Unidos, é bom que se note. E o senhor não é o merceeiro ali da esquina, não gosto dele, portanto vou já deixar isso claro, não gosto do senhor Donald John Trump, mas isso para ele tem muita importância, aliás ele agora deve estar a chorar, não sei, por onde é que hei de começar, que é sempre bom. Uma parte da opinião é dizer que não sei para onde é que é de começar. É porque, como eu escrevi há dias também no meu Facebook, a arma do Donald, ou do Sr. Presidente, Sua Excelência, Mr. Donald, para já Donald é nome de pato. Pronto. Essa fica já arrumada, que eu tenho paciência. Pronto. Mas, para além disso, pronto, para além desta brincadeira, e de todas as outras que eu irei fazer, entretanto, a propósito do Donald e das suas brincadeiras e das suas avarezas, qual teu patinhas. Mas, para além disso tudo, ele é um dos políticos mais influentes do mundo, o cargo talvez mais importante do mundo, do pelo menos do mundo civilizado, ou do mundo ocidental, se quiserem, não civilizado, os outros também são civilizados, embora às vezes não pareça, mas do mundo ocidental seguramente, que é a pessoa com mais poder num cargo nominal, tanto num cargo de nome próprio. Tem como vice-presidente o Sr. Mike Pence, pronto, que faz um bocadinho o serviço do John McCain, que fazia Obama. Está ali, é engraçado e tal. Também posso entrar na sala oval, mas não tem grande expressão, pelo menos não aqui para nós na Europa. Acredito que nos Estados Unidos o conheçam melhor. Mas como estou a falar a partir de Portugal, falo desta minha perspectiva. Portanto, ele foi. Agora não é, fez o interregno para ser presidente, mas foi um influente homem de negócios. Daquilo que eu já ouvi, e que pode ser mentira, portanto, estou aqui a citar apenas o que ouvi e que li em alguns posts, alguns vídeos, em alguns documentários. Ele começou a sua vida de empresário com um empréstimo de $1 milhão por parte do seu pai. Portanto, a família Trump já era uma família rica antes do Sr. Trump ser o Sr. Trump. Já havia outro Trump, que era o pai dele, o Sr. Fred Trump. E, quer dizer, quando uma pessoa nasce privilegiada, tem que ter mais cuidado, penso eu, mais cuidado até do que os outros. Se bem que a cidadania, o respeito e os valores são para toda a gente, mas penso que uma pessoa endinheirada ou que nasce num berço de ouro tem mais obrigação porque tem efetivamente mais oportunidades. Isto não é uma coisa que eu possa dizer com leveza. Ou seja, estas pessoas têm efetivamente mais oportunidades que as outras. Embora a sociedade, a justiça e o politicamente correto não o deixem dizer, e a sociedade às vezes não aceita isso, mas é verdade. Quer dizer, nós vivemos num mundo materialista e, portanto, quer dizer, não, eu não tenho ilusões nenhumas sobre o que é que as pessoas com dinheiro fazem, têm e podem ter e as oportunidades que podem ter. Pronto. Passando esta parte, que a culpa não é dele, quer dizer, ele nasceu, se calhar até é, mas isso fica para outras núpcias, quando diria. Mas vamos assumir que a culpa não é dele. E a culpa de ter nascido numa família assim não é dele, portanto. Não é dele a culpa de ser assim, não é dele a culpa de ter nascido numa família assim. Não é dele a culpa de ser assim, porque foi a educação que teve. Foi aquilo que conseguiu aprender, dentro daquilo que lhe ensinaram, porque muitas vezes também não serão os nossos pais os únicos culpados da nossa educação, seremos nós próprios, como indivíduos, que aprendemos o que aprendemos e que escolhemos ou não fazer as coisas que. Portanto, nós escolhemos sempre fazer as coisas que queremos, independentemente de nós acharmos que assim não o é. Isto pode ser um pouco controverso, eu percebo, mas é a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que a maior parte das coisas acontecem na nossa vida por culpa nossa. Porque nós escolhemos nesse período, ou no anterior, que levou à consequência de nós termos, eu estou-me a rir porque eu estou a pensar nas pessoas que vão ouvir isto e vão dizer: não, mas a culpa não é minha, eu estou desempregado, eu tenho isto, eu estou aquilo, eu faço isto, eu faço aquilo. E eu não quero ferir as suscetibilidades, muito bem. Tenho que escrever esta palavra 10 vezes, porque isto é difícil. Portanto, não quero ferir as vossas convicções, mas esta é a minha. E se nós pensarmos assim, de certeza que vão acontecer mais coisas positivas na nossa vida. Voltando a Donald Trump, voltando a isso, à vaca fria, como se costuma dizer. Ele tem um império respeitável, pela dimensão, não pela forma como ele conseguiu, segundo, lá está, os comentários que eu vi, as coisas que eu li. Com muita exploração de pessoas que trabalharam para ele, muitos funcionários que trabalharam com ele, mas eu consigo entender que isso é a vida de uma pessoa com muito dinheiro. Há tanto dinheiro que não controlas tudo o que se passa, nem tudo o que se faz com o teu dinheiro, como é óbvio. Não é possível, não é verosímil que assim aconteça. Nós temos um determinado alcance e a partir daí também temos que confiar noutras pessoas. Isto também, se calhar, podemos usar aqui uma analogia com o caso do Cristiano Ronaldo, em que ele é acusado de fraude fiscal em Espanha. Eu não sei se ele é culpado, se ele é inocente. Mas lá está, uma pessoa chega a um nível de dinheiro em que confia as coisas em quem supostamente é o técnico disso e sabe dessa área. No caso de Cristiano Ronaldo, os contabilistas dele e as empresas dele e tal e tal. E no caso de Donald Trump também, numa perspectiva diferente, porque eu não acho, mas isto sou eu que não acho, podem achar o contrário perfeitamente, não acho o Donald um exemplo como pessoa, e acho Cristiano Ronaldo um exemplo como pessoa. Não estou aqui a dizer porque Cristiano Ronaldo é português, porque não é por aí. É mesmo pelo esforço, pela dedicação, pode não ser o modelo a seguir, mas é um exemplo, pelo menos, dessas duas coisas. É coisa que eu não vejo o Donald Trump a ser, Portanto, e na medida em que também temos que estabelecer a devida diferença, Cristiano é jogador de futebol, o outro é político, portanto há de ter mais, embora tenham os dois grande influência, mas há de ter mais importância e ter de ter mais coerência um presidente de uma nação como os Estados Unidos do que um simples jogador de futebol, por mais conhecido no mundo que ele seja. O país, um país vai muito além de uma modalidade, e então os Estados Unidos, que são um país enorme, cheio de tradição em tudo que é área, de tradição no sentido de resultados, não de... Os Estados Unidos é um dos países mais com menos história, mais novos, e portanto nós, quando eu falo em tradição, fala em tradição em manter os resultados, por exemplo, nos desportos. Em tradição da defesa do mundo, da paz mundial. Quero dizer, chegamos todos aqui a um ponto em que os Estados Unidos, em vez de agirem... mas isto já não só com Donald Trump, mesmo com Obama, que era um presidente consensual, e do qual eu gostava, da pessoa que o Obama era, mas mesmo com o Obama, com George W. Bush, que foram os presidentes que eu mais acompanhei, para além de Clinton um pouco, mas nem tanto, quer dizer, esta dicotomia de eu sou protetor do mundo, mas eu vou é fazer guerras no outro lado do mundo, fica um bocadinho esquisito qual é que é o papel desta potência mundial, e fica também esquisito qual é que é, na verdade, o objetivo disso. Qual é que é, na verdade, ou seja, para além do objetivo, o que eu quero perceber é, o que eu queria entender e não consigo, é o porquê, basicamente, e é por isto também que eu estou a falar na figura e usar como exemplo Donald Trump. O porquê de nós termos que viver numa sociedade em que os países se impõem uns aos outros e não se respeitam, se degladiam e não cooperam, mostram quem tem mais isto, quem tem mais armas, quem tem mais mísseis, quem tem mais nuclear, quem tem menos nuclear. Quer dizer, e eu vejo uma série de redundâncias e uma série de medidas tomadas que não contribuem efetivamente para o nosso crescimento enquanto nação e enquanto planeta. Já nem estou a falar só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. Quer dizer, estes exemplos podem se buscar à Ásia, à China, ao Médio Oriente, Israel, ao Ocidente, Estados Unidos, à Rússia, quer dizer, sei lá, num outro espectro, numa outra ponta do espectro, se calhar à Índia, em termos de desorganização, quer dizer, e depois há todos os países que estão no meio desses todos, e uns mais avançados, menos avançados, tecnologicamente, espiritualmente, em termos sociais, sociologicamente, todos estes pontos deveriam ser acompanhados uns dos outros, não é? Mas infelizmente não são, e portanto, infelizmente ou felizmente, não são, e nós temos que aprender a lidar com as dificuldades que cada país se nos apresenta. Cada país nos apresenta, assim que eu, o que eu acho é que não há necessidade para um país como os Estados Unidos ter um presidente provocador, porque o poder que tem é suficiente para, penso eu, para, sem que seja preciso andar nesta onda de provocação, agora é a Coreia do Norte, depois é, primeiro foi ao México dizer que eles iam pagar o muro, e depois agora é a Coreia do Norte, vou acabar com aquele tirano. Quer dizer, eu sou um gajo que está a dizer que o outro gajo é maluco, que tem uns mísseis e que não pode disparar, mas eu ainda tenho aqui uns mísseis maiores e eu vou disparar se eu quiser. Quer dizer, eu basicamente estou a criticar aquilo que vou acabar por fazer, e sem ser, digamos, um exemplo do contrário. Quer dizer, já parece aquela história da Madre Teresa de Calcutá a dizer que eu não participarei em nenhuma manifestação contra a guerra, manifestarei uma participarei em reuniões a favor da paz. Quer dizer, nós temos que ser defensores dos nossos ideais e não opositores dos ideais dos outros. Eu sei que é uma linha muito ténue. Eu sei que muitas vezes eu ultrapassei nesta conversa. Portanto, não é perfeito, o Donald não é perfeito, eu também não sou, vocês também não são. E eu aceito isso, mas é estar a comparar batatas com laranjas porque não, nem todos temos a mesma capacidade mediática, nem todos temos a mesma importância, digamos assim, por assim dizer, nem todos temos as mesmas oportunidades, os mesmos estudos, e portanto todos devemos agir, e essa é um pouco a mensagem também que eu venho trazer com o programa que estou a fazer, é no sentido de evoluir construindo, não destruindo, não obstruindo, não constrangindo, não impondo, não sendo a força motriz pelo lado do medo e da imposição. Não. Pode ser um exemplo para o mundo, pode ser um protetor do mundo, pode ter as suas convicções e querer, por exemplo, que eu acho muito bem, proteger os empregos na América. Criar condições para que as empresas americanas, como por exemplo a Ford ou a General Motors, tenham a sua produção nos Estados Unidos e não vão produzir para a China, porque não faz sentido carros, marcas dos Estados Unidos serem produzidas na China. E eu sei que a tentação é grande, mas eu acho isso bem. Só que isso é logo confundido com o nacionalismo. Porquê? Por causa da aura de presidente do clube dos bilionários que ele tem. Portanto, ele não se pode afastar do rótulo que tem. E não se afastando do rótulo que tem, ainda pior faz, não é? Não se afasta, aproxima-se, dá emprego, dá. Portanto, eu sei que nós temos que nos rodear também das pessoas com quem nós confiamos. E, portanto, o círculo de amigos dele não vai ser igual ao meu, não é? Portanto, o círculo de amigos dele há de ser de bilionários, como ele. Tudo bem, bilionário por ser bilionário não tem problema nenhum. A pessoa ser rica não tem problema nenhum. O que tem é que perceber que, não, não, que nem todas as pessoas, nem todas as pessoas, a maior parte das pessoas nunca lá chegaram a esse nível de riqueza e a maior parte das pessoas precisa de certas e determinadas políticas para as ajudar a superar as suas dificuldades na vida. Não sendo aquelas coisas bacocas de dizer: olha, vamos ali fazer aqueles totós do México, pagar o muro. Quer dizer, isso não só é desrespeitar outro povo, que é uma coisa que ele não tolera que façam com o dele, portanto já está a fazer, como ainda por cima. É ser idiota, porque só algum idiota e um mau idiota, porque há bons idiotas, já é cheio de ideias positivas, mas ser um mau idiota, que é ter uma ideia parva, com uma concepção pouco inteligente e com uma premissa muito, muito desrespeitadora. Quer dizer, é por isso e por mais coisas, mas isso é um exemplo talvez máximo para mim. Do que esta política do eu quero para o Ocimando e eu agora vou fazer, eu é que sei, acabou-se, e vocês têm que me obedecer porque eu sou o presidente do mundo. Não, tem lá calma, és muito importante, os Estados Unidos são extremamente importantes, diria eu, vitais para a paz do mundo, mas para seres presidente do mundo ainda tinhas que comer muita espinha, não é? Ou seja, nomeadamente sopa russa, sopa chinesa. Sopa japonesa, sopa europeia, tinhas que comer ainda um determinado número de sopas até chegares a um ponto em que achas que já estás. Portanto, se calhar isto é uma técnica de visualização, não é? Eu acho que já sou uma coisa que não sou, que é para depois tudo na minha vida me levar a ser. Mas eu acho que neste caso na visualização não vai funcionar dessa maneira porque ainda nem sequer estavas, a meu ver, né? Ainda sequer estava preparado para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, havia tantas pessoas a concorrer e teria que ganhar mesmo este senhor. Portanto, este senhor ganhou, e ganhou porquê? Ganhou porque a maior parte da população. Não, minto. Não foi a maior parte da população que votou nele, foi o sistema de eleições dos Estados Unidos, porque ele não teve mais votos, mas teve os votos, digamos, mais importantes. Portanto, os cidadãos mais importantes do país, digamos assim, para simplificar um bocadinho a explicação. Portanto, há 52 estados, acho que é 52 ou 54, portanto, há uma série de estados que votam, mas nem todos os votos têm o mesmo peso. E, portanto, o que interessa é conquistar um determinado número de estados com determinado peso na Assembleia, no, no, no, no, desculpem, no Assembleia aqui em Portugal. Portanto, no Congresso dos Estados Unidos, onde estão os senadores, e depois na Câmara Baixa, que eu agora não me lembro como é que se chama, qual é o nome que designa essa parte. Portanto, tem duas, digamos que o Parlamento deles não é bem um Parlamento, tem duas câmaras. Portanto, a Câmara dos Comuns, acho que é assim que se chama, e o Senado. Portanto, isto num sistema presidencialista em que o presidente decide todas ou quase todas as coisas. Neste sistema é muito importante que o presidente seja uma pessoa apaziguadora, uma pessoa unificadora, um pacifista, para que depois possa conduzir as reformas a bom termo, todas as reformas que são importantes, e importantes não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa, para a China, para o resto do mundo todo, quer dizer, basicamente. Porque isto agora funciona muito como uma aldeia global. Portanto, não há muitas fronteiras, e portanto temos que colaborar, digamos, todos entre nações, fazendo não só os Estados Unidos da América, nem os Estados Unidos do México, nem os Estados Unidos da Europa, nem os Estados Unidos da China. Não. É tentar uma cooperação internacional, que é mais fácil de dizer do que de fazer. Não gostando da personalidade de Donald Trump, vamos ter que continuar com ele, vamos ter que, ou vão ter que os americanos continuar com ele, pelo menos até ao fim do mandato. Depois espero que façam outra escolha, sinceramente, porque não tem vindo nenhum exemplo moralmente aceitável, ou pelo menos que eu possa aceitar como moralmente credível para a sociedade. Portanto, não tem construído, não tem contribuído de forma construtiva para a sociedade em que estamos. E farto de líderes que não contribuem de forma positiva, estamos nós, não precisávamos mais outro nos Estados Unidos, ainda por cima, que é uma força muito, muito importante, não é? Pronto, basicamente foi um pouco a reflexão daquilo que eu acho do Donald Trump. Façam um favor, deixem as vossas opiniões. Como eu já disse, vamos criar um e-mail oficial do programa. Eu depois indicarei, talvez no próximo programa já possa indicar. Vamos ver como é que o nosso diretor me ajuda. Já agora, para terminar este segmento, queria agradecer a duas ou três pessoas. Queria agradecer ao Carlos Bonaparte por me ter deixado de regressar, nosso diretor, senhor diretor, uma pessoa sempre aberta e bem disposta, e quer dizer, com quem vale a pena conversar. E depois queria agradecer também aos meus amigos, à minha namorada, a todas as pessoas, no fundo, à minha família, a todas as pessoas, no fundo, que me levaram a fazer este programa novamente, sem saberem, se calhar, sem ser uma coisa de vá lá fazer o Imaginário 21, que eu nem sei o que é. Não, que me impulsionaram, basicamente, a acreditar em mim, a achar que era possível, basicamente a cumprir mais uma vez, e mais uma etapa, e mais um sonho, e mais uma coisa que eu posso dizer que já fiz e farei com muito gosto. Portanto, essas pessoas são importantes. E a mensagem que eu queria deixar, não só para não ficarmos aqui numa mensagem de ódio a Donald Trump, não é nada disso, só uma opinião, e uma opinião construtiva para que depois se possa fazer dela o que quiser, ou concordar ou discordar como quiserem, mas sobretudo dizer-vos que é muito, muito importante, e é um grande, grande clichê, mas é mesmo muito importante rodearem-se das pessoas certas. E das pessoas boas, e das pessoas com boa energia, e das pessoas com coração, fazer as coisas com coração, que levam a vida pelo bem, mesmo que a vida nos torça para um lado ou para o outro, nós temos mesmo é que perseverar, insistir e não procrastinar. E pronto, já usei aqui uma série de verbos espetaculares. Portanto, mais uma vez, e para terminar, eu gostava mesmo de agradecer e, sobretudo, também de agradecer aos meus ouvintes. Obrigado por estarem aí. Obrigado por fazerem download, por irem ouvir isto no comboio, no carro, em casa, sei lá, à noite, de manhã, à tarde, quando vocês quiserem. Eu vou gostar sempre de estar na vossa companhia. Acreditem que é um prazer muito grande estar deste lado a falar para um computador. E mas saber que vocês estão aí, gostam e que participam quando tiverem a oportunidade para isso, e que seguramente terão. Portanto, e agora para fechar mesmo, vamos ficar com mais três músicas. Uma delas, e a primeira delas, será Picture of My Own dos Fingertips. Eu sempre gostei desta banda. Agora ouço menos, porque não me identifico tanto com a música, mas eu gostei, quando ouvi esta música, gostei. Portanto, não tenho nada que esconder daquilo que gostei. Portanto, ela foi gravada e lançada em 2003, e portanto, é uma balada. Para aquelas pessoas que estavam a ouvir só músicas com muita energia, agora um bocadinho mais, pronto, mais calminho, não é? Uma balada para aquecer o coração também faz parte, também é preciso. E depois mais outra, um bocadinho já mais pesada, para fazermos a transição, dos Green Day, Boulevard of Broken Dreams, do álbum American Idiot. Data de lançamento foi em 2004, o lançamento propriamente foi em 2005, e eu acho que é uma canção que tem uma mensagem bonita, e portanto foi mesmo. Portanto, vem mesmo a calhar também aqui com o tema do programa. Portanto, ouçam uma música que vai valer a pena. E para fechar o nosso programa, uma música que eu adoro, simplesmente adoro, Rage Against the Machine, Wake Up, é uma das músicas mais conhecidas do mundo, através do filme Matrix, não é? Foi lançada em 92. E eu penso que é uma música que serve mesmo para fechar com muita, muita energia, para vos dar a energia toda que vocês precisam para enfrentar a semana. Força nisso, vão lá, fiquem com o Imaginário 21, fiquem com a Antena Web, antenaweb.info, não me canso de dizer. E foi um gosto estar de volta, e para o próximo domingo a mais, fiquem a roer os dedos todos. Até lá. Fiquem bem. smile, it's disarming. Wake me from this nightmare I'm mirroring. Don't let me fall in the corners of my own. As a dugout from inside.